Minha filha, tá vendo isso aqui, minha filha? Isso aqui é o podcast comentário, minha filha. Mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e hoje nós temos aqui quórum reduzido. Nós estamos com nossos queridos Mou. Cometei a do Batman. Ah, tá bom, eu cometei a do Batman. Eu sou o primeiro. Vamos lá. E Winter Sorg. Igual Mou. Todos animadíssimos, como vocês podem notar. Eu tô sempre animado. Você é animação em pessoa, desgraçado. Hoje acontece o seguinte, nossos queridos leitores. Estamos aqui, na verdade, há mais ou menos uma hora discutindo o sexo dos anjos, sem saber muito bem do que nós vamos falar. Então resolvemos fazer uma coisa que vocês adoram, uma coisa que vocês gostam, uma coisa que pela qual vocês rasgam suas calcinhas sempre. Vamos fazer mais um podcast de leitura de comentários. Porra, que merda! Vamos ler novamente os comentários horrorosos de vocês para que vocês gerem mais comentários e entremos num ciclo infinito de podridão e desolação. É, tentamos achar comentários, né? Vale ressaltar, porque 80% é regra 13, né? Sim, vamos deixar isso bem claro, que a gente tá mais, há uns 40 minutos procurando comentários. Se você ordena pelos posts mais populares, pelos comentários mais populares, só vem regra 13. Se você ordena pelos mais novos, também só vem regra 13, porque só comento isso. Mas queremos deixar bem claro que não estamos reclamando, né? Assim, senhor Eunuco, senhor Evandro, por favor. Continuem com o ótimo trabalho que vocês têm feito, né? Tá, excelente trabalho. Foi só um comentário, porque não podemos ler essas fotos. As fotos vão ser usadas depois quando a gente acabar o podcast. Então, vamos começar. Começamos com o Mo. Oi, Mo, tá. Eu leio o comentário do RD aqui, cara. Olha aqui. Ele mostra o tipo de leitor que a gente tem, cara. Olha o comentário do desgraçado. Ainda não ouvi o cast. Só ouço no trabalho. Vagabundo! Vagabundo! Que pão de fundo é esse, cara? Cara, onde é que esse cara trabalha, cara? Ô, RD, manda aí, cara, se não te comprometer, diz onde é que tu trabalha, cara, que eu fiquei curioso agora. Aliás, além dele, o RD, o Eunuco, o Evandro, mas agora eu não vou lembrar, mas tem uma porrada de gente também. Todos vocês que ficam regra 13 anos nos comentários, onde vocês trabalham que o Firewall não bloqueia essa putaria toda que vocês botam, cara? É empresa de fundo de quintal, né, cara, que não tem restrição nenhuma, é lan house, né? Ele trabalha com o pai deles, cara. O que eu achei legal do RD é que ele deixa bem claro que ele não ouve em casa, porque ele guarda pra ouvir no trabalho, que é quando ele não vai ter o que fazer. Não é nem tipo assim, vou guardar pra escutar no caminho pro trabalho, que é a situação do King, né? Não, ele guarda no trabalho. No trabalho, cara, é sensacional isso aqui, cara. É que em casa ele tá ocupado, tem tarefas do lar pra fazer, tem a luz pra lavar. No trabalho que ele descansa, ele vai te ouvir. RD, diz aí, cara, onde é que tu trabalha, cara? Sério. Muito bom, RD. Vamos dar currículo. Cara, vou mandar currículo pra essa empresa dele aí, cara. Vai, amor, leia mais um comentário. Vamos ler aqui, deixa eu ver. Teve um podcast, cara, foi o podcast do Batman do Cavaleiro das Trevas. Um tal de Guilherme Cunha. Veio tecer um comentário gigante aqui, né? Sobre o John Blake encontrando a caverna. Isso foi para deixar o Bruce seguir a vida dele em paz, sabendo que alguém com a mesma motivação e blá blá blá blá blá do culpa Batman, blá blá blá blá do culpa Nolan, blá blá blá. É gigante, procurem esse comentário. O que eu queria realmente ler foi a resposta que o Super Screw deu pra ele do nível inferno, assim, né, cara? Depois de todo esse comentário, veio o Super Screw e falou: fala corno, seu filho de uma puta! Vai embora do Américo, filho de uma puta! Ai, cara, parabéns, Super Escroto. O senhor tá entrando pro hall dos gentlemen aqui do Bar dos Enxutos. Meus parabéns, continue assim, cara. O cara vem todo pacato, né? Querer prestigiar, querer colaborar. Falar, poxa, vou fazer um comentário lá, dar minha opinião. Veio, cara, veio na sequência só seu filho da puta. E tem que ver a quantidade de like que teve, cara, esse comentário. Que pior, cara. É sensacional, Super Scrum. Meus parabéns. Ah, então, troféu Gentleman da semana pra ele. Muito bom. Sorge, lê comentários. Cara, hoje saiu um post do It King, óbvio. Aquele post 99. Um post do It King? Duas, né? Responsável pelo 99% do conteúdo do blog. Aí ele faz um post super cheio de conteúdo. O Axel Alonso falando da Marvel, das sagas, das próximas sagas, do final de Avengers vs X-Men, blá blá blá. Traduziu a entrevista do cara e tal. Fiz aquele post sendo It King de qualidade, né? Aí vem o Todd Cogumelo. Como é que é o nick do cara? Todd Cogumelo. É um chapado. Sensacional. Porra de post grande do caralho. Só li menos da metade. Cadê as fotos gostosas? Cara, esses caras estão muito mal acostumados, cara. É. Fica 2 horas traduzindo a entrevista do cara. A entrevista é grande pra caralho, cara. O cara cagou. Não, é o pior. Vem meu look embaixo, aqui. Coloca 7 links de faria. Ainda termina falando ou no seu cu. O Eunuco é um agente do... Tem o Joker, que é um agente do caos, né? O Eunuco é um agente da sacanagem, eu acho, né? Tô completamente tarado! Tarado! Eu realmente... O voto é dizer... Eu não entendo. Ok, o pessoal coloca foto de sacanagem e tal. A galera fica esperando ansiosamente pela porra das fotos. Cara, essa galera nunca ouviu falar do YouPorn, do... X-Videos, Ed-Tube. Pros momentos assim, cara, aqueles momentos únicos deles. Eles levam muito a sério, né, cara? Essa parte que era pra ser uma brincadeira, eles levam a sério demais, assim, eles ficam putos. Não, e nego me xinga, viu? Teve um cara que me xingou no último comentário, cara. Foi comentarista, até acho. Ô, comentarista, vai tomar no cu, filho da puta. Vai bater uma punhetinha pro Batman, tá? Vai bater uma punhetinha pro Batman, vai, ô seu viado. Vai ficar reclamando de post, porra. Vai, só, leia mais um comentário. Ah, no podcast do Homem-Aranha da Nova Geração. Aí veio. Acho que é Rafael Oliveira. Eu copiei aqui, salvei no bloco de notas, mas esqueci de salvar o cara. Porra! Muito bom, hein? Você que fez esse comentário, considere-se citado. É, o cara do Combo Nerd, acho que é Rafael Oliveira. Ele vem lá todo educado, né, pessoal? Vim aqui publicar uma edição do meu podcast. E o Joker e o Corto Maltese participaram. Falamos apenas do novo filme do Aranha. Aí beleza. Aí o Sargueiros dá um reply, né? Dadá e Corto, prefiro um podcast de leitura de comentários do Jotinha. Cara, esses caras estão vindo fazer propaganda no nosso blog, cara. No BBE, cara. Tá fumando o quê, cara? Eu quero um pouco disso aí também, porque. É sério, cara. Pô. Não tem futuro nenhum, cara. Cara, a gente tem, dá pra contar. A gente deve ter uns 20 leitores por dia. Quando muito, né, cara? Não tem mais ninguém. Não tem ninguém de fora. É um cubinho fechado isso aí. São sempre os mesmos caras. A gente é tipo, tá ligado? Na sala de aula, a gente é tipo a turma do fundão, assim, cara. É isso aí, cara. A gente não é famoso. A gente não é pop, sabe? A gente teve 20 mil acessos, mas o dia do ocioso lá no post do live. Exato. Não, é verdade. É uma questão de parâmetro, né, cara? Você vê que tem pessoas que estão tão baixo que eles consideram BDE como plataforma de divulgação, velho. Caralho. Que tipo de leitores esperam arrecadar aqui, né, cara? Cara, a gente pegou a Forja, né? Rapa do MDM, aí conseguimos fazer um grupinho lá de meia dúzia de negro. Aí vem o cara pegar a rapa da rapa. Incrível, né, cara? O nego se sei lá, cara. Acha demais, né? Não, nem como diria Inferno, nem a minha cabeça doentia consegue entender algo assim, cara. Léo separou alguma coisa aí, Léo? O Léo separou algumas coisas. Deixa eu pegar as coisas. Olha, ele fala dele na terceira pessoa. É esquizofrênico, né? Cara, tem que ser muito babaca pra falar de si na terceira pessoa, né? Ou ainda jogador de futebol, né? Faz... tem aquele jogador de futebol lá que é meio babaca. O Edson é um cara legal, mas o outro, o Pelé é meio babaca. Na porrada eu não tenho limites. Enfim. No post sobre Rob Liefeld. Ótimo. A gente teve. Esse post me causou câncer. A gente teve. A grande maioria dos comentários foram pessoas corroborando o quão horrível é o Sr. Liefeld e por que diabos ele ainda desenha, por que diabos ainda chama. Mas eis que no meio dos comentários apareceu uma tal de Samara Lima. Oh. A Samara Lima fez o seguinte comentário. É que do King isso aí, hein? Não sei, hein, ó. Da mesma forma que existe gays incubados, assim são vocês. KKKKKK. Falam mal do cara, mas duvido se alguns aqui ainda... Aí a frase dela não faz muito sentido, né? Obviamente ela escreveu direito. Leitor do Vales Enxutos, né? Falam mal do cara, mas duvido se alguns aqui ainda hoje veem ou leem o que ele faz. KKKKKK. Acho que é fake de outra pessoa esse aí. Eu até ia dar uma resposta pra ela, só que daí eu olhei melhorzinho o avatar dela, que procurem por Samara nesse post que eu mandei, e eu respondi da seguinte forma. Como que eu respondi pra ela, desgraça? Eu não lembro, ó Alzheimer aí, hein? Não, você tem outro nome. É a mesma coisa que o Dadá usa. A mesma coisa que... De vez em sempre. Aí eu respondi o seguinte: você disse alguma coisa? Eu estava ocupado olhando pra sua bunda. Vocês viram a bela fotinha de avatar dela? Ô, tem uma bela foto de bosta ali, hein? Tô abrindo agora aqui pra conferência. Esse é da Xuxa, né? Aí, essa aí eu vou colocar o Facebook dessa desgraçada no post do podcast. Vamos ver. Ela larga a mão de saquinha. Dá um caldo, hein? É, deve ser fake, né? É, exato. Mas tem umas fotos, tem umas coisinhas, então a gente inferniza. Mas morra a Samara Lima, foda-se. Sua vagabunda capivara. A Samara Lima. Porra, tá defendendo o like, caralho, tomando cu. É, olha que nível a gente chegou, né, cara? A gente defendendo o Rob Liefeld. Meus parabéns, a gente conseguiu chegar num nível excepcional, cara. Ó. Agora no podcast do qual podcast, porra? Dos 50 anos de Homem-Aranha. Aquele podcast que eu antológico podcast. Eu me incorri em alguns termos na língua inglesa. Crede Kleber. Amazing Fantasy. Da puta, parabéns, Léo. O Harvey ficaria orgulhoso com sua pronúncia britânica. Play in the left, the right, in the middle. Eu só queria dizer ao Creed, ao Winter Sorg, ao JJ, ao Mo, que vão todos vocês pra puta que os pariu. Que deselegante. Em inglês, leonórdico é o caralho. Pelo Sobrenenberg. Que deselegante. Ele colocou aqui: Leonardo, você acabou de criar o inglês leonórdico. Congratulations. Ai, cara, Amazing Fantasy foi sensacional, né, cara? Amazing Fantasy foi doido, cara. Depois eu ouvi, eu falei, meu Deus, que isso mesmo? Tava muito empolgado, né, cara, pra falar isso, uma merda dessa. Eu tava falando pra vocês em off, né? O Léo tava tão... Eu ia corrigir, mas o Léo tava tão empolgado, ele tava... É, vamos lá, vamos 50 anos de aranha, Amazing Fantasy, não sei o que é... Cara, teve no podcast que a gente gravou com o Bugman, teve uma argumentação minha que depois eu ouvi, eu acho que eu fiquei uns 5 minutos, eu falei, eu não falei nada com nada, cara. Eu ouvi assim, falei, Jesus do céu, o que eu tô querendo dizer aqui? Tipo, e réplica de governador, né, nas eleições. Cara, se vocês ouvirem, parece até uma hora que eu falo lá, não, gente, eu acho isso. Começa a falar, mas não falou nada, cara. Em 5 segundos, o Amazing Fantasy foi pior que isso. cara, a gente, o negócio de gravar e depois você escutar aquilo que você falou e tal, você pega tanta merda que você fala, tanto isso de linguagem, tanta gíria, você vê o tanto de palavrão que fala, cara, é complicado, viu? Cara, eu tenho duas coisas que eu preciso corrigir. Uma, que eu falo muito palavrão. Dois. Okay. A minha mulher... Todo mundo aqui, né, cara? E tem outra coisa que eu faço, cara, que aí já é um problema do meu cérebro, que eu faço, que o meu cérebro fica... O cérebro. Gerando, é, meu cérebro fica gerando buffer. Então faz agora um comentário sobre... baixando conteúdo, né? Maconha. Baixando conteúdo, cara. Quando ficou assim, então, vamos lá, quem vai... Na verdade, eu tô pensando, bicho. Isso não é animação, não, é golpe. Tem um macaquinho batendo dois pratos na cabeça do cara. É bem por aí, tem um hamster numa rodinha correndo. Back to where you once belong. Leonardo, o podcast de sacaneia com o Leonardo vai ser outro. Mo, leia mais comentários. O podcast da aula de inglês com o Leonardo vai ser outro, né? É, vai ser outro. Filhos da puta. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, comentário do comentarista no podcast Futebol. Chamam o réu e não chamam o Creed? Tudo isso para evitar uma DR? Ratinho! Epa! E aí, meu? E aí, Creed? E aí, Creed? E aí, Creed? Como é que é, cara? Explica essa história aí. Ah, é o... Puta que pariu. O que que ele falou naquele e-mail? É o meu... O Yuyuzinho azul. Puta que pariu, eu sou um viado. Cara, a primeira vez que eu vi isso, cara, foi numa declaração dele pro réu, cara. Ele falou, ai, não sei o que, meu... E aí, finalizou, né? Meu Yuyuzinho azul, eu falei, eu respondi, não fui obrigado a responder. Caralho, Cri, tu não tem como ser mais gay do que isso, cara. Ele, ah, mas tem sim. Ele, três pontinhos, eu fiquei com muito medo, cara. Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui agora. Vocês viram semana passada, na nossa troca de e-mail, né? O Inferno mandou uma foto que ele tava bebendo a Fanta Maracujá, né? Eu não sei se vocês viram. Eu vi. Aí ele ainda manda assim, o cara tá bebendo um Fanta Maracujá, que engraçado, tomando Fanta Maracujá no trabalho ainda, né? Beleza. Aí... Não satisfeito, né? Não satisfeito, aí eu mandei outro e-mail xingando, chamando ele de viado, não sei o quê. Aí ele responde assim, vai acabar de fuder tudo, cara. Tô tomando de canudinho e ela é gostosinha e combina magicamente com o croissant de presunto e queijo que eu tô comendo. Esse cara é viado, hein? Viado, hein? Meu Deus! Estourou o boiolômetro, né, cara? Aí eu mandei lá, cara, esse comentário seu ficou muito gay. Aí só viu outro e-mail, Creed, dois. Aí vinha o outro lá, bom, três, quatro. Cara, foi muito gay, cara. O boiolômetro foi mais de 8 mil, né, cara? A mais de 9 mil. O nível de boiolice desse comentário foi acima de 9 mil. Maravilha. Hoje o Creed mandou um e-mail xingando ele também. Aí ele respondeu tipo, não me xinga, eu não quero, não precisa ser gratuito comigo, não sei o que lá. Aí eu mandei, porra, cara, você ainda tá sob efeito da Fanta Maracujá? Você tá, virou emo agora, caralho? Porra. Agora imagina o Inferno emo com essa mentalidade dele. E aí, amiguinho, tudo bem? Emo, filha da puta! Eu vou chorar! Sentimental, caralho! Eu vou chorar! Você falou mal de mim, não me xingue gratuitamente. Falou o cara que não xinga ninguém, né? Falou o gentleman, o Lorde inglês, né? Bom, mais um comentário. Ah, eu vou andar aqui, deixa eu ver. Podcast dos 50 anos do Homem-Aranha. Pô. Cara, eu não sei, nossos leitores acham que às vezes eles pensam que aqui é o psicólogo da internet, sabe? Sei lá. Porque eu veio o Baltazar, cara, ele largou essa pérola, cara. Acho que eu fiquei uns 5 minutos assistindo isso aqui. É o Baltazar. Aranha peluda? Que saudade da minha empregada Antônia. Pena que a bichinha morreu. Pena que a bichinha morreu. Maldito crack. Cara. Vamos passar. O que houve na tua vida, cara? Ai, muito muito bom, cara. Tipo, ai, pena que a bichinha morreu. Muito bom. Não. De crack ainda, né? Maldito crack. Sensacional, cara. Parabéns, Baltazar. Sei lá. Nossos leitores e ouvintes, cada vez me surpreendo mais com vocês, cara. Obrigado. Muito bom. Nossos leitores, vocês são incríveis. Nós amamos vocês. Vai, Sorg, leia comentários. Ah, deixa eu ver aqui. A gente recebeu um elogio aí, ó, no podcast do... Incrível que pareça, né? É, dos roteiristas. É, o Coruja, o Homem de Visão. A galera, muito bom o cast, sério, vocês têm conseguido melhorar o nível, manter bem diversificado o tema, gerar todo um background de piadas internas, fazem surgir quase um clima de amizade e blá blá blá. É, depois o resto é grande pra caralho, eu não vou ler, eu só queria ler a parte do elogio. Do elogio, né? É, o resto que foi. Tem pessoas que gostam da gente. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? É. E tem um aqui que é bizarríssimo, cara. Que eu tenho medo. Eu fiquei com medo. Filho da puta, vai roubar outro comentário meu. Outro. É, esse mesmo. Meu podcast, ele colocou lá. Quase não entendo 70% do que falaram. Malditos microfones que estouram. E o é que a gente não é rica! É, tem... É, a gente tem microfone da Xing Ling, chinês. E o Locomia, no fundo, tava alto demais, né? A Ana usou a trilha sonora do... Acho que no fim do podcast, aquela banda Locomia lá, tosca pra caralho. Aí, só que pra acabar de fuder tudo, o Tapão coloca no fim do comentário, né? Mas vou dormir ouvindo de novo, eu adoro essas vozes. Pam, aí, pam, pam. Uma carinha, sei lá. Carinha. De olhinho fechado, feliz. É, com a boquinha aberta, cara. Vindo do sapão, isso... É muito medo, assim, né, é cara? É perturbador demais, cara. Eu fiquei com medo, assim, de verdade. Cara, eu costumo, de vez em quando, assim, uma, duas vezes por mês, dar uma entrada no blog do Sapão e... Eu me preparo psicologicamente, né? Eu dou uma entrada, vejo o que tá rolando lá. Eu vejo as coisas que ele mostra, aí eu vejo ele falando, fazendo um comentário dele. É o diário do Rorschach, né, cara? É o diário do Rorschach. Cara, mas é muito mais perturbador. Porque, na verdade, o Sapão, ele não coloca tanta putaria. Ele coloca muita coisa gore. Trash, né, cara? Trash, é. Ele gosta muito. E, velho, eu fico... Eu vejo aqueles filmes com mutilação, sangue e entranhas, e ele dizendo que vai ouvir, dormir ouvindo nossa voz, que gosta da nossa... Caralho! É, sei lá, dá a impressão que eu vou acordar qualquer dia, vai estar ele parado olhando pra mim, assim. É que eu sou psicopata, o cara fica olhando o outro dormir sem fazer nada, né? Só olhando. É, exato! Eu lembrei do episódio do South Park, do Cartman, cara, que eu tinha que fazer alguma coisa, não lembro, pra... Porque tava com alguns problemas psicológicos, alguma coisa assim. O Cartman, né? Quase não tem. E aí depois que ele fez a sessão de alguma coisa lá, o cara falou pra ele, tá, fecha os teus olhos agora, tá? Daí ele fechou, né? Aí o Cartman fechou os olhos, aí apareceu um monte de... 200 quilos de bosta caem sobre sua cabeça! De corpo mutilado, né? E tipo, coisas muito perturbadoras, assim, sangue, e rato morto, cachorro, coisa e tal. Aí o cara perguntou, e aí, alguma mudança? Aí o Cartman, não, só o que eu sempre vejo quando eu fecho os meus olhos. É o Sapão, né, cara? Cara, eu tenho. Tá dando um retorno foda aí de alguém. É do Léo. E a bicha? Léo. É, ó, eu sou pobre, além de ser um fudido, não tenho dinheiro pra comprar um headset pra colocar, sabe? Do microfone. Caralho. Um fone e tal. Como fone, o outro ele adaptou pro microfone, né? Fanta Maracujá, patrocine o Baile dos Enxutos. Ajude-nos a comprar um headphone pro nosso amigo. Mas, cara, o Sapão, muito medo, cara. Cara, eu tenho medo daquele conteúdo que ele posta, cara. Tem esse filme gore lá, bizarríssimo lá. Do Japão, né? Da Coreia. Não, cara, ele postou um filme, ele postou um trailer de um filme sobre sushis assassinos. Eles... As pessoas tentavam comer o sushi e o sushi comia elas de volta. Porra! Meu Deus! Tipo aquele filme do Ovelhizomem lá, né? É, vem pra aí, cara. Porra, o Sapão é fantástico. As coisas que ele encontra não existem em lugar nenhum. Porra. O mundo fantástico de... Né, tem o mundo fantástico de Bob, tem o mundo fantástico de Sapão também, né? Cara, quando a gente for... A gente tem que fazer um podcast sobre gore e similares e chamar esse cara. Ele entende pra trás. Ah, a gente ia, né? Mas o cara furou. Internet de pobre dele. É um filho da puta mesmo. Te falar isso. Só tem fudido, né, cara? Ah, foda-se o Sapão. Você quer, se você quiser arriscar sua sanidade, você acessa o blog do Sapão. É o único blog ali do, do... Acho que... Não lembro se é blogger ali, mas eu lembro que é o único blog que eu já vi ali que pede confirmar... Dá um aviso de, ó... É o aviso do blogger, né? Idade. Você está certo disso? Olha, não tem volta, hein? Não tem volta. Ah, bicho, depois que você... É só arrancando os olhos com uma colher. A nossa semana do Aranha, que espera um pouquinho. Gata do caralho! Porra, Arlequina! Caralho, Arlequina, chega! Porra, caralho, Arlequina, bosta! Come ração, porra! Arlequina, você não sabe mexer em bosta nenhuma! Foda-se, Arlequina. Arlequina tem uma daquelas bolinhas que faz barulho e dá uma pena. Ela já arrancou todas as penas, só que fica tipo um toquinho da pena. E agora ela fica andando como se fosse uma presa batida. Ela fica dando tapa naquela porra, daí leva de um lado pro outro, toda... Sou um predador feroz e abati minha presa. Teve um cara aí nos comentários. Agora ele ficou debaixo do sofá e perdeu aquela merda. Mas foda-se, Arlequina. Não lembro quem foi. Teve um nego aí perguntando se na Shooter Store já tem pra vender ração pra gato. Já. É, então, eu ia comentar. Na verdade, isso aí foi um comentário que o Inferno falou: ô, pessoal, vamos comprar nossos produtos. Foda-se o outro site aí, vamos comprar nossos produtos. Aí o Eunuco perguntou: tem ração de gato Calango e Arlequina? Quem foi que é o nome do cara? É o Eunuco. Ah, tinha que ser. Não veio seguido de um link de sacanagem? Não veio, cara. Foi incrível. Incrível, né? Aí vem aqui. Arnaldo pergunta se tá vindo no Polishop. Fid Kleber fala que somos hipsters, tá no iTunes. E logo na sequência ele fala que quer a gramática dadaísta. Quanto que é? É. O Fernando responde que sai de graça junto com o manual de redação, com dois S. Somos hipsters e tá no iTunes, né? Falou a putinha da Apple, que sai um cocô com aquela maçã cortadinha e ele compra, né? Aí ele paga 3 mil numa merda de um aparelho da Apple, aí não quer gastar $2 nos aplicativos. Ah, $1. Filho da puta, ele destrava, né? Engraçado. É bem tipinho de fã hipster brasileiro, né, cara? Eu admiro mais a merda do que você. Aí na sequência o Creed coloca: oba, então eu quero o best-seller de autoajuda do Mon, como ter sucesso no amor e levar uma vida positiva e otimista. E o manual de etiqueta e bom comportamento do Inferno. Eu queria mandar o Creed pra puta que pariu ele. Creed, vai te fuder. Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta! Antes que eu me esqueça. Muito bom. Além disso, eu queria fazer um comentário. Bom, o Léo ficou desconcertado com o meu comentário. Eu fiquei. O seu comentário foi de uma loucuacidade que me deixou... Foi assaz. Torteado. Assaz eloquente, né? Foi assaz eloquente. No nosso podcast da fase 2 da Marvel, que tivemos a participação do Homem-Inseto lá daquele outro site... Do Bugman. Bugman. Que aliás foi o podcast que eu, como eu disse, eu fiquei uns 15 minutos falando e não falei nada. Só que eu interromper rapidinho falando nesse podcast aí, ó. Bostinei com o Trabuco vai ser o melhor filme de todos. Cara, vai ser o melhor personagem de todos. Eu tô falando isso no trabalho, é óbvio. Todo mundo vai gostar, vai achar o personagem foda. Cara, vai ser um Gostininho usando um Trabuco do tamanho dele, cara. O Segui falou que vai fazer uma tatuagem do Gostininho de Trabuco nas costas dele. O IGN botou lá um post fazendo uma enquete: quem que deve ser o dublador do Guaxinim? Daí tem os caras tipo Vin Diesel, saca? Cara, tem que ser o Clint Eastwood, tem que ser o dublador do Guaxinim, cara. Tem que ser um cara assim, tipo, igual o Vin Diesel mesmo, que tem aquele vozeirão, ou Mike Clark Duncan lá, que tem voz de arroto. Então ele tem que ser style, cara, tem que ser sotaque inglês. Tem que ser o Guaxinim Trabuco com sotaque inglês, tipo Michael Caine. Ele tem que ser casca grossa, velho. Aqui no Brasil ele tem que ser aquele dublador do Wolverine. voz de velho. Que a voz de velho, né? Não, a voz de nanico escroto, né? O original ele tem que ser. Tem que ter sotaque inglês. Ah, tem que ser o Kane, um cara foda, assim. Não, né? Puta, eu esqueci o nome do cara, o. O do, tá todo mundo quase morto, cara. O Simon Pegg. Tem que ser o Simon Pegg, cara. Falando rápido, assim, que ele soltar aqui. Enfim, voltando lá no post desse podcast, que foi puro fantastiquismo, Anubis Necromancer posta o seguinte comentário. Eu vou ler ele na íntegra. O Senhor dos Dragões. Há séculos atrás, uma das mais nobres raças estava fardada a ser exterminada pelas mãos humanas. Ô, cara burro! Nem encontrou os dragões, fardas. Mas antes do último da sua espécie morrer, ele amaldiçoará seus algozes. Um dia, um dos seus irá despertar nossa fúria. E quando isso acontecer, decretará o fim de sua era. Desperta minha fúria, vim o desgraçado, e colocar um texto de umas 300 linhas. Cara, aqui no PDE, ele é um texto legal, tal, apesar dos dragões serem fardados. Tu entendeu, cara. É dragão do Bop, entendeu, cara? É dragão do Bop, é, exatamente. Ele colocou um puta texto aqui que eu não sei se ele escreveu, se ele criou. Foi ele que escreveu, né? Fardado, né? Exato. Notei que aqui no final, deixando o Pedro perplexo. Enfim. Mas aí, o legal, o que é realmente legal, foram as respostas. Super Screw, foda-se. Super Screw tá se tornando figurinha carimbada aqui no elegante, né? É. Inferno sempre infame. Nem li o Energúmeno 2. Também nem leu. Muito bem, parabéns, campeões. É disso que nós precisamos mesmo. Ninguém lê nada, é isso que a gente precisa. Ninguém lê porra nenhuma. Cara, a galera entra nos posts e vai direto nos comentários pra ver se o Nuco ou o Evandro já colocou alguma coisa. É, cara. Ninguém lê nada, meu. E nego xinga quando tem. A gente tem gerador de link faria. Vai lá, amor, mais comentários. Vamos lá, então, lê o comentário do. No podcast 50 anos do Homem-Aranha também, o Eunuco falou aqui, ó. Que a gente sempre. Que a gente comentou no final do podcast dos geradores de coisa que vem parar no Baile dos Enxutos, né? Que as palavras-chave, aquela que vem parar aqui, né? Aí o Eunuco veio e falou: pra ajudar nas buscas do BDA no Google da vida. 2 pontos. Porra! I am the king of spam. Embaixo aqui. Obrigado, Eunuco. É incrível, né? Que a gente tava falando como tem. Todo dia tem porra, Milf, Debiloid, né? Cara, Lloyd, né, velho? Porra! Sensacional, Eunuco. Aí tem aqui, deixa eu ver, o que mais? Ai, eu tô rindo assim, ai, cara. Eu tenho de busca lá, wallpaper maconha. Parar no BDE, cara, como? Lembrei daquele, mas que é todos os cosplays de gostosos da Marvel. Ele não quer algum cosplay, não, ele quer todos. Sensacional, né, cara? Muito bom. É. Tem o que acho que foi no mesmo podcast, o It, o geógrafo, pra provar que nem todo mundo xinga a gente, ó. Veio aqui, ó. Vocês do BDE são legais, não deixem os leitores na mão esperando pelo podcast. Há controvérsia, né? Essa sexta-feira foi foda. Algumas ressalvas, né? É, como o outro blog faz, né? O outro blog, né? E elogiando e tal. It, o geógrafo, obrigado. Realmente, assim, é legal de vez em quando receber um elogio, né, cara? Não, agora eu não sei se ele foi honesto ou se ele foi sarcástico, né? Não, acho que não, cara, que ele falou aqui, ó, vou ouvir o Enxutocast e depois o Nerdcast, é claro, por razões óbvias. Acho que ele tava falando a verdade, cara. Mas também, se tu tá sendo sarcástico, filho de uma... Foda-se. Se for sincero, obrigado. Senão, vá tomar no cu. Morra, né, cansa no cu. Gostou, se não gostou, vá merda. Eu sou sincero, cara. Filho da puta. Vai lá, Sorg, lê algo. Ah, o Reaper também, ele elogiou a gente no podcast do Batman. Ele... O Dark Knight Rises. Muito bom podcast. Melhor que aquele drop set do daquele outro blog. Por isso que o outro blog só cai enquanto a comunidade do Orkut do BDE cada vez cresce. Vocês estão brincando. O Orkut vai voltar com força máxima, cara. Ah, vocês estão brincando. Vocês viram hoje a postagem do outro blog lá, né? Não sei se vocês viram. Não vi. Dois posts do Gaúcho lá e um do... Ah, eu vi. Meu Deus. Ele vai derrubar mais um, cara, tô falando. É. Estamos trabalhando para isso, né? Continuando aqui, eu fiz a Panini vai lançar o Wolverine no ar agora, né? Aí eu falei no meu post lá que eu gosto, que eu sou fãzoca do Wolverine, sou cunhaquinha de adamantio, né? Aí o Fábio Rein me perguntou o que eu tinha achado do Old Man Logan, eu respondi e tal. Falei que comentei da arte do Steve McNiven. Aí o Jotinha respondeu, hein? A arte é o maior destaque realmente da história. E que, mas a história não ofende, né? Porque não é essas coisas, não é massa velha, mas é legal. Ah, cara, eu acho a história do Old Man Logan foda pra caralho, cara. Ah, é legal. Eu respondi pra ele, cara. É chupinhado de Imperdoáveis e de uma outra série que eu esqueci, são dos assassinos do Darth Ennis. Só que assim, é bem acima da média de tudo que eles têm feito com o Wolverine. Aí eu já tinha respondido que a história realmente não ofende, a arte é o maior destaque. Aí o incrível, os caras não lê, né, cara? Ou eles não lêem. Eles mal escutam às vezes, cara. Vão ler. Cara, assim, o Jotinho ele escreveu assim, a arte é o maior destaque realmente. Mas não ofende, não ofende falando da história. Cara, aí a gente tava discutindo sobre o desenho. Aí o incrível, né, eu falo, não ofende, porra. O Hulk mastigou e engoliu um cara com ossos de adamante. O incrível, né, cara, a gente tá falando da arte. Você tem que reclamar com o roteiro, seu imbecil. O desenhista, ele desenhou aquilo que o Mark Miller falou pra ele fazer. Vai lá, o Hulk comendo o Wolverine, o homem com ossos de adamante. Não tem, não reclama do desenhista. O desenhista tá, ele tá seguindo aquilo que tá no roteiro, cara. Pelo amor de Deus. É isso que eu fico da minha cara. É que nem reclamar do cara lá do Pacto com o Mephisto, né? Ah, esse desenho aí, ó, que merda aí, ó. É, cara, sabe, é a mesma coisa de reclamar com... O cara, desenhou a história do pai. Pô, o cara colocou o capeta. Claro que ele colocou o capeta. Tá no roteiro, seu animal. Presta atenção na discussão. A gente tá aí falando, digitando merda. Que desnecessário, calma. É muito craque nos cornos, né, cara? Não é possível. Eu tinha um outro também, que é o cúmulo do cara que chega... aqueles caras que caem de paraquedas aqui, né, cara? Já chega falando um monte. Já eu sou foda. Inteligentão, né? Inteligentado, mas não sabe o que é. Eu fiz uma naquela semana que tava todo mundo falando de Batman e outros filmes fantásticos, eu fiz uma crítica da Valente, totalmente adequada ao assunto principal da semana. Foda-se o Batman, né? Foda-se, caguei pro Batman. Mal agradecido, vou te colocar no colégio interno. Ah, vai tomar no cu. Enfim, é um filme bacana, um filme legal, não é um Up, não é um Toy Story 3, mas é, vale aí do cinema. E aí o pessoal começou a comentar algumas coisas, na crítica eu menciono os três gêmeos irmãos da Mérida, que são três pirralhinhos que são um dos alívio cômico. Enfim, aí vem o comentarista e me manda o seguinte: três gêmeos são seis pessoas. Comentarista, porra, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Três gêmeos podem ser trigêmeos. É o caso do filme, seu desgraçado. Não são três pares de irmãos gêmeos. Os caras que vêm pagar de... aí, cara, eu tô falando, né, cara? Bora, Léo, aí, ó, tem que acalmar agora, hein? Caralho! Ai, cacete. Isso. Cara. Ah, só que eu até entendo, porque na verdade o pessoal tá realmente querendo pegar no meu pé por conta de algumas coisas que eu andei aprontando. Amazing Fantasy, sim. Tipo com a Amazing Fantasy. Na minha crítica, Você fez um post lá que você fez de madrugada, aí você escreveu escreveu uma merda pra caralho lá. Cara, o post da série live action do Homem-Aranha foi exibido entre 1977 e 1779. Sensacional, né, cara? A série é tão ruim que ela distorceu o espaço-tempo, cara. Tipo quando a Mandy deu uma risadinha, né? É, tipo quando a Mandy deu uma risadinha, a realidade se reestruturou em volta dela. Caralho. Aí, estava aqui, o pessoal começou a me sacanear, óbvio, né? Porra, Léo. Enfim, aí eu falei aqui, desculpa! Não vou dizer que eu tava com sono, mas tava, porque essa época normal. Nem que a Arlequina me atrapalhou, e atrapalhou pra caralho. Aliás, a Arlequina tá fazendo alguma merda, cara. Foda-se. Não pode deixar sozinho, né? Cara, não pode, não posso ficar 5 minutos sem ficar de olho nessa desgraçada. Mas enfim, é que a série é tão ruim que distorceu contínuo o espaço-tempo. Aí o Anubis, Necromancer, manda na sequência. Nem que a Arlequina me atrapalhou, atrapalhou pra cacete. Isso nos animes se chama furry. Quando a pessoa começa a traçar os animais, quando falta mulher. Às vezes, coloca com traços humanos pra ficar melhor de se comer. Renamon era muito visada na época. Cara, esse comentário é tão errado. Eu não sei por onde começar. O que tem a ver com o post? Não, primeiro. Cara, Anubis, deve ter experiência própria esse cara aí, né? Então, isso que eu ia falar. Anubis, ter... conjunção carnal com animais diferentes da sua espécie não é furry, é animalismo. É bestialidade. Animality. Exato. Furry é quando as pessoas colocam roupinhas de personagens e ficam se esfregando. Aí ele demonstrou um estranho conhecimento de que as pessoas gostavam de uma Digimon pra ficar se masturbando. Porra, aí vem um anúncio, aí eu pergunto, putz, Renamon, sério? E ele me responde, claro, ela é um tesão, ainda mais quando tá fazendo hentai com a Rico, a parceira dela. É uma putaria! Putaria! Caralho! Qual é o problema de vocês? Meu Deus, porra, cara, pesquisem, olhem quem é, coloquem Renamon no Google, cara. Não, eu tenho uma coisa pra falar pro próximo. Piora. Ah, pior ainda? Ótimo. Piora. Maravilha. Vê um sujeito embaixo que usa o avatar de um cara pelado azul, escreve o seguinte: furry? Porra, esses japoneses são todos uns depravados mesmo. Embora tentacle rapes ou estupro com tentáculos seja interessante. Não. Eu vi um que em nome Tanaka é atacado por tentáculos. Ver aquilo foi quase uma experiência metafísica. Tá, eu também não sou muito normal. Você é um ordinário, vagabundo, sem vergonha. Não, Dr. Manhattan, você não é muito normal. Você não é nada normal. Eu tenho um negócio pra falar pra Anubis e pro Manhattan. Não. Eu tenho uma pergunta pros dois. Por quê? Que, sabe? Cara, não, peraí, aqui ó, no post que eu fiz remodelação do visual do personagem do reboot da Marvel, do Destrutor, da Vampira e da Feiticeira Escarlate, o Eunuco, ele colocou 22 links de quê? Deixa eu adivinhar, de quê? Sabe, entra lá, olha esses links. Não, gente, essas coisas de animal, ficar com tesão pro Digimon, porque eu não, gente. Com a nossa voz também, nego que dorme. É, sapo, não, é muito errado, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão deixando a gente com medo, cara. Imagina aí no encontrão, cara, parece um retardado desse, cara. Imagina, cara, vem, sei lá, oi, tudo bem? Eu sou, sei lá, o... Oi, eu sou o cara do Renamon. Ai, quem que você é lá nos leitores? Eu sou o Sapão. Ah, tá. Valeu aí. Eu tô me chamando ali. Eu já volto. Ô, alô, mãe? Não, pera aí, eu vou atender minha mãe aqui, eu já volto. Caralho, meu Deus do céu. Ah, e o Anubis Necromancer ainda na sequência ele ainda manda: não esqueça do Futanari. Ver aquelas gurias com pinto falsos é tenso. Sem falar que elas gozam litros a cada trepada. Eu quero fazer uma análise rápida. Note que ele está falando como se fosse uma coisa desagradável de se ver. Ver aquelas gurias com pinto falso é tenso. Caralho. Ok? Só que na sequência ele manda: recomendo ver Futanara em Village. Alguém comia? Nem eu. Caralho, Anubis! Por que você... Na boa, o que diabos é Futanari? Eu não vou nem olhar no Google, eu não quero saber. Não, não quero saber. Ele está falando de gurias com pinto. Não, tá, não quero saber mais não. Não deve ser boa coisa. Nossa, cara, meu safe search está desativado. Não. aqui que... é Anubis o nome desse cara? Ô, Anubis, vai te tratar, cara. Ô, meu, se esse cara vai no psiquiatra, o psiquiatra vai direto pro Arkham, né, cara? Depois da consulta, assim, né? O que que é? É mulher com pinto mesmo? Eu tô até... pela tua reação, eu fiquei até com medo de cara, procurar agora. É mulher com pinto? Por que que tu olha isso, cara? Pô, cara, vai olhar hentai, então, já que tu quer olhar desenho de mulher, já que tu tem preguiça de escrever esses vídeos, né? Ai, caralho, que escroto. Sabe, cara? Mas... Olha o Sorg vendo também. Não, cara, é desenho de mulher com pinto, cara. Não, pera aí, agora que eu vou ver essa porra. É hentai de mulher com pinto, cara. Não, eu quero ver isso, cara. Aqui, okay. Futanari Wikipedia, enciclopédia livre. Isso aqui é mais seguro, porque não tem... Tem imagem, né? Tem imagem. Uma palavra composta que significa duas formas em japonês. Que pode significar blá blá blá blá blá blá, o próprio gênero blá blá blá. Futanari representa hermafroditas intersexuais ou outro indivíduo com um corpo feminino. Meu Deus! Tem imagem de um ser aqui que tem tipo um pau, e embaixo do pau tem uma buceta. Ah, cara, que... Ah, sai, fecha. Feio. Vou jogar, vou ver 20 episódios do Bob Esponja antes de dormir, cara. Vai se fuder, cara. Galera, mas comenta. Cara, depois do Futanari, eu não sei. Ah, eu queria comentar mais uma coisa. E as perguntas também, a gente não pode esquecer. Já vamos falar, mas eu estava me esquecendo de uma coisa. Eu fiz agora um... Saiu quando foi? Deixa eu ver, datas, hoje é dia 20, então saiu hoje, que na verdade não é hoje, quem tá falando hoje é o Leonardo do passado, porque você que tá ouvindo, na verdade foi na segunda-feira passada. O post da DC tentando subornar o Alan Moore. E nesse post... Esse velho é foda, eu coloquei, né, cara? Nesse post eu coloquei uma foto da filha BBW dele, perguntando pra galera, se vocês fossem subornados, vocês iam na filha dele? Cara... Eu vou por 20 conto e churrasco grego. Fácil. Eu não preciso de suborno não, cara. Na boa. Aí, não vai? Eu não preciso de suborno. Ah, sim, cara. Eu não preciso. É só o simples fato que... de dizer que comeu a filha do Alan Moore, cara. Imagina o Alan Moore ser o seu sogrão? Sim. Quem me conhece sabe que eu sou chegado numa carninha. E aqui nessa foto, ela tá parecendo gordinha. É diferente de gordaça. Né? Tem um peitão, tem uma cara que dá pra... Dá vontade de tirar esse piercing do queixo dela com a unha, mas tirando isso... Cara de tiazona, cara... né, cara? Tiazona, mas dá pra encarar, né, velho? Tá me fazendo... Porra, que nem o Charlie no peitão. Só que daí vem aqui. Felipe Matheus. Eu já peguei muita gordinha, mas essa aí não dá. Puta que pariu. Segui... Perfeitamente disse, tudo viado. Felipe Passos, nem fudendo, prefiro pagar por sexo. Aí, caralho, vamos lá. Do que? É, exato. Eu vou ler o que ele escreveu. Depois do Futanari, nada vai me. Vai prefiro pagar por sexo do que esse canhão. E Sorg e Gui embaixo e Gui mandaram bicha. Sim, concordo. Viado, bicha. Seu dois bichas. Só esses são viados. Eu só queria dizer que eles são bichas, viados. É legal, minha mulher é fácil, cara. O Dr. Manhattan, né? O Dr. Manhattan escreve tudo com o caps lock ligado, né? É, sim. Ele... Só fala em caixa alta esse filho. É, subentende que ele tá gritando, né? Na filha do amor, o boy! Eu ia ainda pedir pro meu sogrão autografar o gibi número 4 de Watson. Esse comentário tu tem que ler que nem o Henrique Cristo. Eu tenho um último rapidinho aqui. Peraí, rapidinho, só antes de você mandar esse. Vai. Eu tenho aqui, o Garoto Maravilha ressurge. Quando eu pegava por uma pizza sem queijo. E o Sir Johnny Cast elegantemente manda: tu gosta de levar catupiry de sobremesa, né? Rapidinho, mais uma. Também muito elegante, o Coruja, o homem de visão, pergunta: tá, Léo, mas assim, eu vou encarar ela com ou sem preparo? E o Cueca Verde responde: preparando o seu cu pra levar um vibrador bem grande. Cara, esse cara tá ouvindo muito inferno, bicho, porra. Vai lá, Sorg, fala aí. Ah, na boa, é engraçado assim que nenhum post, nenhum comentário é sobre o... Sobre o Alan Moore falando do Dr. Fear. É, nenhum. Tem 27 comentários. Nenhum é falando do Alan Moore. É chat, né, cara? Chad. É, a nossa... Não sei se é amigo, posso chamar de amigo, sei lá. A Rodinha comentou lá no podcast dos 50 anos... Ei, esse cara é de lua, cara, nunca vi. Podcast de merda, ouvirei. É legal que foi negativado nos comentários. Tem como botar, né, um up ou um down, assim, deram 4 down no comentário dela. Ou a galera não gosta dela, ou a galera gosta dos nossos podcasts. Ou ambos, né? Ou ambos, né? E no post que eu fiz lá sobre as roupinhas dos personagens da Marvel, eu escrevi, fiz um comentário sobre o uniforme do Alex Summers, né, o destrutor, que nunca tinham dado um uniforme decente pra ele, só que eu coloquei... Os Marrata Pira. Decente com F, né? Leonardo, muito educadamente, vem nos comentários e uma roupinha decente é uma roupinha que desce, Sorg. Aí o Winter Sorg vem também aprendendo com o inferno, é exato, ele desce pro seu cu. Aí embaixo. Gratuito, o Eunuque, ratinho. Aqui é o poço da... É muito necessário, né, cara? É o posto do elegantismo isso aqui, né, cara? Puta, fantástico. Mais algum comentário? Eu acabei. Tem o aqui do Mu Dragon, cara, o último, ó. Não sei porque eu insisto em escutar esse podcast. É uma merda foda. É, ô Mu Dragon, eu não sei porque que a tua mãe insiste em dar o cu. Tua mãe deve estar boa, né? Deve estar na zona. E ficar dando pra nascer um desgraçado que nem tu, que só sabe encher o saco e reclamar, seu viado. Eu não entendi, ele gostou ou não gostou do podcast? Ele falou que é uma merda foda. Eu também fiquei confuso. Pra ele, foda é ruim, cara. Não tá entendendo. Ele só dá o cu, esse viado, entendeu? Ah. Qual o nome desse sujeito? Mu Dragon. Anota Mudra, aí. Ó, faça o seguinte. Você tem a chance da sua tréplica agora, ó. Tire a mão do pau. Coloque não, de volta. Não, tire o pau da boca. Cueca, limpa na cueca, coloca de novo no mouse. Mova seu mouse em movimentos para a direita e para cima. Até você ver o cursor alcançar um X vermelho. Clica nele, desgraçado. Você sai daqui, cambada de vagabundo! E depois se mata, seu. O mundo não precisa de ti. Eu tenho uma proposta pra ele, cara. É. Junta pelo menos 3 caras na segunda-feira. Você trabalhou o dia inteiro, tá? Junta 3 carinhas no Skype. A mulher tava te olhando feio porque já era hora pra você dormir. Já era esperando você dormir. E faz um podcast e faz melhor, tá? Pega, vai pegar o cacetinho e vai na padaria enchendo o cu, filho da puta. Vai rir pro caralho. Cara lá do... Hashtag volta a coxinha. É. Agora, se você falou que é uma merda foda porque é legal, esqueça tudo isso que a gente falou. Não esqueça, não. Não esqueça o cacete. Acabaram-se os comentários? Sim. Então, vamos começar com a estreia da sessão, que deve ser recorrente ou não. Ou um fracasso, né? É, um fracasso retumbante. Vamos ver o que vai acontecer, se vocês vão cagar pra isso ou não. BDE Responde, onde vocês mandam perguntas fantásticas e a gente vai responder do alto da nossa sabedoria. Ia ser legal se tivesse uma vinhetinha isso aí, né, cara? Ana, por favor. BDE Responde! Pronto, agora, Ana, te diverte. Agora se vira aí. Te diverte agora. O Super Screw mandou a seguinte pergunta. Venho até vocês com o objetivo de tirar uma dúvida que me atormenta há anos. Meu Deus. Muito medo agora. JJ? Eu não entendi o que ele falou. Pobre Jotinha, você lê os comentários e ou posts do JJ? Pode repetir a pergunta, Léo, que falhou aqui. Porra! Não, cortou aqui também, cara. Cortou. De novo. Venho até vocês com o objetivo de tirar uma dúvida que me atormenta há anos. Alguém lê os comentários e ou os posts do JJ? Cara, eu leio o nick dele, tá bom? Cara, acho que nem o JJ lê os posts do JJ, cara. Cara, o JJ tá agora escrevendo aí num site que veio fazer propaganda no nosso. É, outro, né, cara? É, você vê por aí o nível da coisa. O site é bonitinho, é pobre, porém limpinho, assim. Mas eu imagino que se o JJ posta lá, alguém lê. Mas aí eu penso que se eles vieram fazer propaganda no BD, ninguém lê. A situação tá meio brava, né? É, eu não sei se... É confuso. Não sei se vocês lembram quando o Mo fez um post sobre o Western. Aí ele fez lá no BDM, no MDM. É, fulano, curte o Western? Pode ser que foi o post que eu fiz. Aí pá, Ctrl V, né? Aí ele foi em todos os comentários inteiro lá da... JJ tá usando a mesma técnica ridícula, cara. Manobra mold spam, né? É, a mesma tática ridícula. Aí ele vai lá nos comentários. Só que pior, ele vai nos comentários do BD. Aí ele vai lá. Super Screw, você curte Legião? Aí pá, Ctrl V. Ô, Evandro, curte Legião? Pá, Ctrl V. Cara, ele tá fazendo isso com todos. Pra quem não sabe, o blog é o... Como é que é? Matando Robôs Zumbis do Inferno? Não, como é que é? É o Zumbi Robô Macaco do... Do Inferno, né? O nome ficou massa velho pra cacete. É, o nome ficou confuso, cara. Eu não consigo lembrar... Eu consigo lembrar todos os elementos, mas nunca a ordem deles. O link deles é MRZ do Inferno, eu acho. Isso aqui é o Macaco Robô Zumbis do Inferno. Tá aí o jabá gratuito pra vocês, seus bandos de viado. Agora para de ficar spamando aí no blog, tá? É verdade. Quando não tiver nada útil no BD, tipo, se algum dia o King sair de férias e sumir com 90% do nosso conteúdo... Fuder, né? Um blog bacana. Descolar. Eles têm uma coluna chamada Glory Hole, cara. Puta que pariu. Isso aí é... É muito errado isso. É muito errado, cara. Pô, tem um menino lá que é menor, cara. Ele não pode ver essas merdas. Aposto que é do Anubis essa sessão aí. Glory Hole dos Futanari, né? Versago. Puta que me pariu, viu? Mas foda-se o Versago e o MRZ do Inferno. Bom, respondendo a pergunta do Substru, cara, não sei, velho. É uma incógnita, né, cara? É uma incógnita, cara. Porque se ele continua escrevendo é porque alguém lê. Não, né, cara? Às vezes ele precisa só extravasar, tadinho. É, isso, né? Ele é uma pessoa, um menino compreensivo. Assim, compreensivo. Não, o JJ é um cara legal. Compreensivo, caralho. É? Português é o norte. Tá foda, hein, Sorg? É uma pena que não dá pra... É difícil você colocar sotaque na escrita, cara. Ia ser muito legal a gente ler esses textos com não sotaque. Não é nada, dele. Cara. O Dadá fala com sotaque, cara. Ele escreve com sotaque, é incrível. Num sei, mano. Num, assim, ó. Deixa eu escrever aqui no chat. Num sei, mano. Ele escreve assim, cara. Sei é com C, assim, ó. Sei. Ele vai ficar chateado, hein, mano. É. Dadá, a gente gosta de você, viu? De verdade. Não, eu não gosto. Conta a canela. Vamos pra pergunta do Oyunuko. Medo. Caros enxutos. Como eu faço para o meu pau crescer de novo? Agradeço o conselho. Eu envio um espanador na bunda. Cara, juro pra vocês que quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi num pau mecânico, tipo o braço do mandíbula, saca? Caramba. Com várias pontas intercambiáveis, assim, pra ele fazer várias coisas. Ah, o Creed tinha que estar aqui. O Creed ia saber responder essa pergunta, cara, na boa. Exatamente. Mas não, acho que dá pra... Usa o líquido de crescer pinto, de repente. É o líquido que você passa na cabeça do pau. Ah, a gente vai estar à venda na Shooter Store, em breve. Você vai junto com a ração. Junto com a ração, junto com o meu guia de autoajuda. Junto com o dicionário de inglês, de português do... E o de inglês do Léo, né? E o de português inglês leão nórdico. E o de português do Dadá. Em breve na Shooter Store vocês vão poder pagar com via o PagSeguro. Entendeu? Então, acalme-se. Grandes coisas estão vindo para os institutos. A gente tá compilando o manual do King de como fazer, responder e-mails, elaborar relatórios, preparar a apresentação, mandar e-mail pro chefe, pedir o café. Manual de como ser telefone, psicopata e esconder das pessoas, né? Atender o telefone e ainda fazer 37 posts por dia no BDE. Logo, logo, o manual do King de ser multitarefa. Então já temos muitos produtos já, leitores, em breve na Enxuto Store. Logo, logo a gente derruba o Jovem Nerd fácil. Fácil, fácil. Inclusive, não, não, não, não, enxutos. Vai ter um videocast também. É, exato. Vocês, ah, leitores, vocês acham nossas... Bom, por leitores entendo o sapão. Você acha legal ouvir as nossas vozes? É porque você ainda não viu nossos lindos corpinhos. Todos em forma, né? Em forma de... Todos em forma barril. De... Todo mundo via a gente fizesse um videolog, cara, eu ia ter muito medo dos comentários, cara. Mas... Meu Deus, ia ser muito perturbador, né, cara? Isso é engraçado, cara. Eunuco, o que eu posso dizer pra você tentar, eu não sei, além do líquido de crescer pinto, é melhor não confundir com o líquido de caipinto, que vai estar na mesma loja. É, até porque não vai adiantar, né, se ele usar o líquido de caipinto. É, não sei, se o inferno tivesse aqui, cara, se o inferno tivesse aqui, o Creed, eu tenho certeza que eles iam falar pra ele dar a bunda pra um pau bem grande, pra puto empurrar a frente dele assim e ver se sai um... no... Sensacional, né, cara? Eles iam dar um jeito de botar a mãe no meio também. É. Ah, sim, com certeza. Bom, senhores, isso. Já comentamos. Nossos queridos leitores, por favor, comentem sobre os comentários que tecemos a respeito dos seus comentários. Mandem mais perguntas para essa sessão maravilhosa. Mandem mais perguntas pra gente. Pra gente falar bastante bobagem e achincalhar as coisas que vocês falam, pra depois vocês nos achincalharem nos comentários e continuarmos nesse ciclo vicioso de espiral descendente de dor e desespero. Algo mais a acrescentar, senhores? Que é puro fantastiquismo, né? É puro fantastiquismo, exato. Além de faltar que é puro fantastiquismo, algo mais a dizer? É. Não, tudo viado. Até minha avó sabe que esse cara é bicha. É, eu imaginei que fosse isso mesmo. Sorg? Mandem suas dúvidas existenciais, as suas perguntas cabulosas pro bdrresponde@gmail.com. Tem aí no ladozinho do lado, tem aí seu banner com o charada, com cara de psicopata. O charada com proctologista, tá, né? O charada prestes a fazer um exame de próstata com o punho inteiro. E é isso aí, comentem, acessem a nossa fanpage no Facebook, nosso Twitter. Estamos lá no Facebook, estamos no @bailedosenxutos, lá no Twitter. Todo dia tem uns postzinhos idiotas lá no Facebook, umas imagens, imagens. Quero ver imagens. Manda imagens, Abilton. E é isso aí. Um abraço. É isso aí, pessoal. Por favor, nos deem audiência. Nós queremos ficar ricos e poderosos. Eu quero ficar gordo, que nem o cara do Jovem Nerd lá. Eu tô quase, mas só que eu quero com o dinheiro que ele tem também. Quero passar as férias na Europa com minha esposa, hein? É, por favor. Eu tô tentando entender onde que o MRZ arrumou essa imagem deles, cara. É muito foda esse gorila robô zumbi dele. Ah, foi o Versago que fez. Ah, boa. É muito bom. Os caras deles desenham e prometem e fazem, né? Não é que nenhum outro site que tem um monte de gente que fala que desenha, a gente pede banner, pede um monte de coisa, os caras não fazem. Ah, tô desenhando, daqui a 3 anos eu termino. Quando o blog acabar, eu mando. Enrola e introduza no seu orifício preferido. Ah, entrado no cu, porque o blog já passou no curso, ele não tá fazendo porra nenhuma, além de jogar a bola e a scan, e nem pra acabar o nosso banner, né, o viado Manhattan. Ele só vem pra me mandar scan no Facebook, é incrível, cara. Não, ou então atravessar as conversas da gente nos e-mails. A gente tá trocando 300 e-mails, de repente vem um e-mail dele, todo em caixa alta, óbvio, falando alguma besteira. Mas enfim, é isso aí, Manhattan. Você é fantástico, nós gostamos de você, porque dizer que amamos é muito. Eu não gosto. É quase tão viado quanto tomar Fanta Laranja. E acabou o podcast. Fanta Laranja com croissant de queijo aí. Era Fanta Maracujá, porra? Maracujá, isso, Fanta Laranja legal, caralho! Eu digo que o Léo vai ter um ataque no coração, no meio do podcast. Eu não tô nem pensando, cara. Chega, é Fanta Maracujá, que coisa de viado. Um abraço. Dizer que a gente te ama é bichice e chega, boa noite, acabou. Tchau. Caralho, até cuspi, meu filho. Até cuspi na minha tela de novo. Da puta tem que tinha laranja, morango e banana. E na mansão, do Facebook, vai estar o seu nome, localizar amigos, página inicial e uma setinha pra baixo. Sim, tá. Aí, cliquei nela. Usar Facebook como baile dos enxutos? Não. Então você não é administrador. Oi, mas você. Esqueceram de você, mas oi. Pera aí que eu vou te dar o Aposto que o Dadá é, eu não sou ainda. Cara, a minha gata psicótica tá andando de lado no chão. Ela deita no chão, trava a garra no sofá e vai se puxando. E ela fica dando voltas no sofá assim. Ou seja, ela tá ficando suja, tá rasgando o meu sofá e a filha da puta tenta me dar um bote. Agora sai, porra! A gatinha vai ficar louca, né, com os gritos do Léo, cara. Não, hoje de manhã, minha gata lá na cozinha, a gente... Na beira da pia da cozinha tem um... Teve uma DR com o gato, não. Tem um tapetinho lá, tipo, pinga água, não cai no chão, né? Cai no tapetinho. Aí, cara, eu tava tomando café, eu e a... A gente olhou pro lado assim, ela tava brigando com o tapete, cara. Ela se enrolou no tapete e aí ela abraçou o tapete com a patinha de cima. E começou a dar com as de trás, né? Com as de trás, ela tipo dava chute no tapete. É muito engraçado, cara. Essa gata não é normal. Bicho é muito louco. Nenhum gato é normal, cara. Ela faz isso quando ela deita com a barriga pra cima. As pessoas enxergam um bichinho bonitinho querendo carinho. Eu enxergo uma armadilha tipo aquelas de urso, saca? Nunca pegou teu braço, cara, teu antebraço e ficar chutando. Então, assim. Isso que eu ia dizer. Às vezes você cai na besteira de mexer com ela, ela faz isso, ela te gruda com as patas da frente e começa a chutar com a de trás. É muito bom, né? Que parece um canguru, né, cara? É, cara! Só falta as luvas de boxe, né? A gata, ela deita de barriga pra cima e fica te olhando de cabeça pra baixo? Sim. Ah, daqui cara, pra... ela meio que vira a cabeça. Cara, imagina o Stewie, quando ele tem os episódios que ele começa a falar, ele vai virando a cabeça, assim, que nem um. Ela faz exatamente isso, cara. É muito perturbador. Por conta disso, qualquer... Ô, caralho, o que é agora? Peraí. Quem? A namorada dele. Ah, ele ensinou a boneca inflável a digitar, é? Mentiroso, veja você. Olha só que filha da puta, veja você. Filha da puta, veja você. Quando é com essa chamada pro outro, eu já sei que é do Léo, né, cara? E é nós de volta, meu irmão, eu já sei que é do King, já. É nós, meu irmão. Poxa, aqui começa tudo meio igual, né? Ó, nós de volta. Eu gosto quando ele põe muitas perguntas e poucas respostas. Well, e eu com isso, né? Copiando o réu. É assim que a gente vê demais. Uma pena que ele não participa, cara. Esse é muito... Pô, ia ser engraçado, cara. Até porque é o que mais merece participar esse viado, né, cara? Só ele trabalha, né, cara? Cara, outro dia teve um dia que ninguém tava mandando e-mail. Ninguém. Isso acho que foi na quinta-feira. Aí eu mandei e-mail, né? Todos os viados, todo mundo trabalhando. Todas quietinhas no trabalho. Eu Léo, o servidor parou, não sei o que, blá blá blá. Aí o inferno falando, tô refazendo um cálculo aqui de 2005, não sei o que, assim. Cara, o King, ele escreveu umas 5 linhas de e-mail, tô fazendo relatório, preparando uma apresentação, pedindo café, pedindo comentário, comentando nos posts que eu faço. Cara, outro dia eu cheguei aqui em casa, vários pedaços do que parecia ser estofamento, pela casa inteira. Eu falei, caralho, essa gata do caralho tá comendo algum móvel. Eu revirei as cadeiras, revirei o sofá e nada. Almofada. Cara, não é possível, né, velho? Desencanei, foda-se. Caralho! Passou uns 2 dias, fui lavar minha louça, eu pego a bucha, toda ruída, cara. Essa filha da puta pegou a bucha, saiu ruindo, espalhando pedaço pela casa. Cara, teve um dia que a mãe tava lavando não sei o que lá fora, ela virou as costas pra pegar, sei lá, sabão, que ela olhou no tanque de novo, cara, a bucha não tinha sumido. Ela foi, gritou a Lúcia, vem aqui, aí veio a Lúcia, assim, olhou, nada, não achava bucha, não achava nada, pedaço, cara, ela comeu a bucha de uma vez, inteira. Aí depois que eu achei os pedaços, a bucha nas bostas dela. Cara, Anubis Necromancer, o que foi isso que ele postou no Instituto Cast 5, cara? O de futebol, acho. Não, da fase 2 da Marvel. O Senhor dos Dragões, há séculos atrás, uma das mais nobres raças, blá blá blá blá blá. Cara, ele colocou um capítulo de um livro aqui. O inferno botava receita de bolo? Isso não é nada. Cara, a gente tem comentário, a gente só tem os caras da regra 13. É, cara, tá ficando esse complicado isso. Força salvo. Aí depois lá tem um comentário lá do Evandro 3, o Evandro Louco, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 links de putaria. Cara, não tem firewall, nada bloqueado no trabalho desses caras, não? É empresa de fundo de quintal, tá ligado? Cara, eles não comentam nada. Ah, tá, regra 13. Aí põe lá, 10 links. Olha. Quer ver o de futebol? De futebol sim, é uma sacanagem atrás da outra. Era o Eunuco aqui no post do... Ah, o post que eu fiz lá dos novos uniformes de uns bucha lá. Cara, tem sempre cadê? 2, 4, 5. Olha, nego fazendo propaganda de blog no nosso blog, cara. Vai tomar no... Cara, eu vi isso. Meu Deus. Cacete. Sério que tá fazendo propaganda no nosso blog, cara? Tem o quê? Tá fumando cocô, né? O blog do Atrevido lá, do Versago? Não, um outro cara, como é que é, peraí? Combo Nerd, Rafa Oliveira. Sério? Sério, cara, tem merda na cabeça de ficar fazendo propaganda no nosso blog, cara. Vocês viram que o Corto comentou no podcast do Batman? Não vi. Eu vi que ele comentou, mas eu não lembro o que ele comentou. Eu tô inclusive nesse post, vamos ver. Ele não foi babaca nada, ele comentou de boa, assim. É Guilherme Cunha? É. Caralho, os caras por default já acham isso, né? Porra, coitado do Corto. Ah, o Corto comentou, mas nem foi babaca, porra. Cara, dando uma de Corto, até porque eu sou ele. Mesmo que DKR do Miller ou Coringa, duas caras ficam num estado. Ele fala de todo mundo e não sabe escrever também, cara. Se para isso aí pra ler. Não. Se fuder. Um monte desgostoso com ele, né? Tipo, ah, foda-se, não quero. Caguei pra ele. Mano, curto. O Coruja falou no nosso podcast do Superista, muito bom podcast e tal. Todo mundo sacaneando o Léo nos comentários. Ames e Fantasy. Caralho, isso foi foda. Ames e Fantasy. Aquele Ames e Fantasy foi difícil, cara. Depois eu ouvi, doeu no meu ouvido. É bom que a gente tem um novo termo. A gente cunhou um novo termo agora, né? Em inglês, leonórdico. Caralho, eu odeio vocês. Cara, no dia dessa gravação eu ia falar, né, o Léo, Amazing Fantasy, né? Só que o Léo tava tão empolgado. Amazing Fantasy, não sei o que. Cara, eu tipo, eu sei como é a pronúncia dessa porra. Eu, sei lá, deu um nó no meu cérebro na hora. Tava empolgado. Puta, caralho, eu falando em inglês, se eu não tiver concentrado no que eu tô falando, só sai merda mesmo. Ah, tem duas perguntas de BD Responde pra gente falar também. Beleza. Outro fracasso, né? A gente podia inventar umas perguntas, cara. Inventar nome e ia ser engraçado. A gente fez isso e depois não falou mais. Vamos ver agora, depois do podcast, se alguém vai falar alguma coisa. Outro dia o King fez aquela resenha da revista do Gambit. Nossa. Aí ele postou uma imagem quando o Gambit apareceu pela primeira vez, que ele usava um uniforme rosa. E aí ele tem tipo uma calcinha, cara, por cima do uniforme. Aí eu coloquei nos comentários, né, por que diabos o Gambit tem uma calcinha em cima do uniforme? Aí um leitor, eu só deu, mando pro BD e responde. Caralho, o Sapão comentou um podcast, meu Deus, que medo. Teve um podcast que o Sapão comentou que ele adora nossas vozes. Sim, é esse comentário mesmo. Ah, tá. Isso é muito perturbador. É assustador, cara. Tem a feira com família, tem até a feira com...